ele bom e cousa. Ai, me criado, hoje bendito, três vezes salve. Carne criada, que bendito, três vezes salve, salve, salve. Sangue ponto que me toda, carne criada, que bendito. Do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno. Sangue ponto que me toda. Salve, salve, salve. Sangue ponto que me toda. Sangue criado que rendido. Do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, do inferno. Sangue ponto que me toda. Carne criada, suentido. Pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno. Pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno. Pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno. Sangue todo que me toca. Carne criada, suentido. Salve, salve, salve, salve. Sangue todo que me toca. Carne criada, suentido. Pro inferno, pro inferno. Do it back!